Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila Cast. Eu sou o Joel Suki e vai ser muito difícil seguir sozinho. A ideia é uma paia, né? Um velho bolso. É, mas há uns 15 dias atrás. Eu vi uma foto da turma do Bozo muito escroto. Os caras batendo uma foto de divulgação da turma do Bozo, velho. E a vovó Mafalda, mas na meia dela, mano, tinha uma carteira de cigarro cinza e um isqueiro, mano, assim na mesa. Mentira, sério, velho? Malborozão. Aqui é o Bala e o meu segundo controle do Super Nintendo cheirava a pizza. Que doido. Não, disse aí. Aqui é o Júlio e eu perdi porque o analógico tava ligado. Aí, eu acho que ela é do Play 2, né? Que a luzinha analógico... vermelha, né? Analógico do ligado era a desculpa do cara perder no Winelab, né? E aqui é o Telos e... Ei, mãe, peraí que eu posso morrer, não. Isso, ele já isso, morrendo, mano. Né? Isso, mano, eu já deu três continuos. O educação, né? Aí o cara, não, eu vim aqui pra dar uma moral pro Tel. Manel botando o password do Mega Man dizendo isso. Manel roubando as vidas do pessoal do Bomberman, né? Podia roubar as vidas. E eu sou o Neto Maru e eu sempre colecionei revistas de videogame que eu não tinha. Quem não? Era o sonho do cara, né, mano? Me lembro que eu sou cheio de Nintendo World, mano, de jogo do 64. Eu nunca tive um 64, mano. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar vai fazer um papo nostálgico, né, mano? Sobre videogames que a gente teve, mano. Olha aí, mano. Ei, deixa eu falar uma coisa rápida. Nunca aqui. Foi abordado, né? Mas esse tema de videogame aqui. Abordado, vocês perceberam agora uma coisa? Mano. Vocês perceberam? Policial, é. Vamos começar aqui falando sobre primeiros videogames que a gente teve, mano, que é clássico demais, mano. O primeiro videogame o cara nunca esquece, mano. Eu cheguei em casa assim, mas sexta-feira ali, o cara chegando do colégio, aquela caixazona assim, mano, de um Top Game, mano. Puta que pariu, mano. Top Gamezão ali era um... Pior que eu não sei nem qual é, viu, mano? Top Game ali era um genérico do Nintendinho. Genérico do Nintendinho. Acho que pra nossa geração, quase todo mundo, classe média baixa, começou por esse aí, né? É, Guajóia! Não, mano, o meu não foi nem um Top Game, não, mano. Top Game era de barão, mano. Comecei com Turbo aqueles... Gamezão. Classe baixa, estilo boneco de melancia. Pelo menos aqui no Brasil, né, mano? Nunca teve o Nintendo, nunca veio pra cá, né, mano? 8 bits. Aí a galera comprava esses genéricos mesmo aí. Genérico das trevas. O game era massa. O Turbo Game que meu primo tinha. Tinha aquelas duas entradas pro cartucho americano e pro japonês. O Phantom System, o cara botava a fita americana. Meu pai, eu tinha o Phantom System. Olha aí, o Manel. Manel se lembrando na época que ele trabalhava no banco, né? Eu tinha um Phantom, hein? Deixa de conversa, meu videogame é mais novo que vocês, então eu sou mais novo. Tem até uma pistola, né, Manel? Não, a pistola não, a pistola é pra. Vocês viram? Vocês viram no Facebook, não, né? O cara assaltando com a pistola do Master System. Foi não, mano. Foi? Esse aí, mano. Esse cara aí. Ele em cima do muro apontando a pistola, policial, cuidado, ele está armado. Ele tava com o fio, né, Bala? Caralho, não morreu não. Tava sem o fio. Ei, Bala, tu seu filho, desligado. Ei, Bala, tô falando aí, eu lembrei de um caso lá do Rio, cara. Que o cara tava com uma furadeira lá furando na laje lá, o cara pensou que era uma metralhadora, meteram bala no cara, mano. Foi, não, mas. É tipo te falando, mano. Rio de Janeiro, daí o cara é bicho, cara. Tá, o cara com a furadeira usando no. Na laje, o cara pensaram que era uma metralhadora, fuzilaram o cara, mano. Galera é preconceituosa mesmo, né? É doido, mas os caras andam com a mão assim, dentro dos bolsos, assim, da calça, o cara pensa que é uma grana. Meu pai só disse assim, eu queria voltar na época que o bolso tinha zíper. Eu me lembro a caixa do videogame, mas a caixa de videogame antiga, mano, é muito clássica, mano. Porque hoje em dia não tem nenhuma magia, mano. Não tem nem aquele apreçozinho especial do cara abrir a caixa do videogame. Acho que eu não vou mentir que na época eu era mais criança, mano, não tinha ver de colecionador. Eu só acho que eu me lembro que eu só não rasguei a caixa mesmo, porque... sei nem porquê, mas eu não foi algo que eu tive muito apreço. Caralho, mano. O Neto, a gente fala de uma coisa importante, que é a caixa do videogame, né? Até eu taquei fogo nessa coisa. Hoje em dia, mano, naquele tempo, mano, o cara queria era o videogame, mano. Foda-se a caixa. Não, é doido, a caixa era o segundo videogame. É doido. Cara, porra, mas vocês com 8 anos de idade, meu Deus, uma caixa, me solta. Ei, era foda, viu? Eu pegava aquela caixa com as fotos do Mario atrás, do Donkey Kong, do Clarice. Era muito foda. O cara sonhava em jogar aqueles jogos. O videogame desinstalado e o Bala brincando com a caixa no quintal, é. É, o Fantástico Mundo de Bob, né? O pai do Bala chega com o videogame. Oi, filhão, um videogame. Aí o Bala deixa o videogame assim, não, mano, botar a caixa aqui na cabeça e tal. Mas a caixa do videogame, quando o cara abria assim, eu me lembro perfeitamente, meu pai abrindo a caixa assim, aí tirando aqueles isoporzinhos que vinha no isopor, né, o videogame, pra conservar ali, é doido. Hoje em dia não vem não, mano, isopor. Tem nada, mano, só os papelão, não, véio, tudo. É só papelão, mano. Abri um videogame véio aqui agora, mano, se tiver só papel, mano, só... Não vem na caixa, porque enfim, deram de brinde. É, macho, o PS4 é 1.000 conto e... Aliás, 2.000 conto e vem só o papelão. É, mas é um papelão pintado de branco. O meu saco de lixo, o PS4. Saco de lixo, velho. Saco de lixo. O cara comprou no mercado cinza, mano, então... Saco de lixo. Saco de lixo. Bicho, ainda vem meio manchado de sangue, né, o cara assim... Não tem nem caixa. Acabei de fazer um assaltozinho, beleza. As caixas de videogame eram muito foda, mano. É, que aquele isoporzinho, mano. Rasgava tudinho, eu rasgava tudinho. Aquele isoporzinho o cara pegava e guardava pra poder brincar com os comandos em ação, mano. Aqueles isopor. Era não, é? Fazia assim, tipo as cavernas, né? Os caras, ah, o inimigo! É. Ei, mas isso era massa. Ei, era foda, aí, viu? Rapaz, tem gente no Mercado Livre que vende só caixa do videogame e a caixa do... Por uma grana. Do cartucho. Vende, é caro, mano, pra cacete. E é caro pra caramba. O teu filho da puta que queria isso. PS4, alta novidade no mundo dos mercados do videogame. Apenas 2.200. Aí tem em parênteses com caixa mais R$200, né? Vixe, já vem isso. Vai dar essa bunda. Aí, Joel, depois fala pra negada aí aquele link daquele Game Boy R$7.200. Caralho, macho. A gente tava vendo no Mercado Livre. O cara tava vendendo um Game Boy, mano. Que tava lacrado o bicho. Tá, também tava no plástico. O cara não tinha nem aberto nem nada. É, mano. Mas isso aí você acha muito escroto, mano. Porque... Porque tu sabe que o cara tá dizendo que tá lacrado, mas essa porra pode estar até sem funcionar, né? Tá lascrado. Aí o cara tava lascrado. Vendendo, mano. Lascrado. Aí o cara tava vendendo, mano, por R$7.200, mano. Bicho. E vende ainda, mano. Aí os caras perguntando nos comentários, assim, mano. Ei, mano, tu troca por um Fusca. Tá certo. Não, isso aí é putaria. Ei, mas eu tenho um Fiatzão 95 aqui com 4 portas, mano. Ô, mãe, o Alice perturbando, era pivete que perturbava esse baitão pra caralho aí. Ah, eu quero videogame, eu quero videogame. Ele tinha comprado o Super Nintendo, né? Aí tava lá o Masterzão GGzaço. Aí ele me deu um Master, né? Eu fiquei alegre e tudo, ele não tinha mais a caixa, não. Deu numa bolsa de bebê, não sei o que era essa porra. amarela, confortável pra caralho, mano. A bolsa ali valeu mais a pena, né? É doido, mano. Mas qual foi a versão, mano, do Master? Foi aquela era primeira aquele zona? Quadradão, aquele retangular, não, o preto com vermelho. O vermelho? Excelente. Ligava a luzinha verde no videogame. Mas não vinha nenhum na memória, não, né? Vinha, ou o Alex Kidzão, GGzaço, nunca zerei naquela época, era difícil, uma porra, não menti. Versão do Miracle World. É, doido, era muito foda aquele jogo. É, mano, naquela época tu não tinha capacidade. Não, para eu não zerei, eu não vou mentir. Não foi atrás. Eu vou mas lá, Alex Kidd é outro nível, viu? Tu finalizou, Manel, Alex Kidd? Alex Kidd é bem facinho. Finalizou, mano. Alex Kidd, Manel? Não. Mas é o apel não tinha também. Ei, Manel, tu finalizou o Super Mario World? Não. Meu primeiro videogame foi um Phantom System. Vixe. Depois... Uma pistola. Não, a pistola é para os ricos. O cara guardou a pistola, né? Eu guardar. Acho engraçado, naquela época, nos anos 80, tinha a pistola, era altamente revolucionário, né? Tu é doido, meu. Aí a galera inventa umas baitulagens velhas de mira pra atirar na televisão, e os caras... Meu Deus, que revolucionário, porra, sério? Negócio de PS Move, não sei o que, é... Cara, os caras não se lembram não da pistola que derrubava os patos, não. Os caras vêm com negócio de Kinect, PS Move, que não sei o quê. Super Nintendo ali lançou uma bazuca, mano. Aí é foda, viu? Segura! Tome aí! Na época do PS2 eu tive aqueles tapetes de dança, usei umas duas vezes. Aqueles tapetes de dança, parecia saco de lixo. Ei, mas tinha uma época que dali eu nunca cheguei a usar, não sei se era eficiente, mas na época que o Pump doido. Lá bombava, era foda. A galera ia pro shopping pra poder jogar, mas esses eu me lembro que um amigo meu, né, bala, vamos lá pro shopping, fazer o quê? Vai ver, vamos lá e tu... fica me vendo dançar Pump, cara. O asiladão do Pump era o Isaías, mano. Era Isaías. Ele vai pra ter feito o filme, o Isaías dançou. O Isaías era o N5 cearense, né? O cara Backstreet Boys, né? Eu falava sério, mano. Puta. Aquele bordão dele da dancinha nunca fez tanto sentido, né? Ele era muito pai, o cara todo suado no shopping, mano. O cara ia embora todo suado. Não, esse negócio de cara suado em shopping aí. O cara na máquina de dança é todo suado, crente que ia arrumar alguém, arrumava um diabo nenhum. Pensei que era o Manel que ia falar dos homens suados. O Manel aí, bicho, só lambendo os beijos, né? Bem caladinho. Ai, Deus. Tu vê como é o Manel, né, mano? O cara falando dos primeiros videogames, o bicho consegue botar a viadagem no meio. Né? Foi o Júlio aí, foi eu não. Foi o Júlio aí. Falei, né? Eu estaria com os outros aí, é que diz, aí o cara dá. Sobrou pro Magal, mano. Qual foi teu primeiro videogame, Neto? Na época que eu pedi, naquela época, eu acho que já existiu o Master System, acho que já tinha até o Mega. Só que o cara, quando tava no começo, mano, o cara era viciado só de qualquer videogame pro meu pai, né? Na época não tinha uma opção, não, eu quero um videogame. Qualquer videogame aí, tá valendo. E eu acho que, sei lá, o mais econômico, o mais fácil que ele achou na época foi o... mais acessível, né? O Turbo Gamezão. E acabou. Na época do PS2. Acho que é doido, mas essa época aí era clássica, mas esse negócio aí. Porque saía o Super Nintendo, aí é que o cara comprava o da geração passada. Agora eu tenho ali o Nintendozão, o Nintendo. Brasil é uma merda. Brasil é uma merda. Saiu o Play 4, aí vamos comprar o Play 3, né? Agora só aproveitando uma coisa que o Júlio disse, o Turbo Game ele era a versão alternativa, né, do Nintendinho, e ele pegava as duas versões, né, a versão americana e a versão japonesa do Nintendinho. Mas não sei se eu já contei essa história. Teve uma vez que eu aluguei um Ninja Gaiden, que eu acho que ele era a versão americana, e eu não sabia que o Turbo Game ele fazia essa adaptação de uma versão pra outra. Que era virando a fita, né, alguma coisa assim. É, o cara puxava uma partezinha do cartucho e conseguia virar. Sério? Pedal, um encaixe. Ah, eu não, sei que tinha um adaptador, eu sei que tinha um adaptador, né? Não, virava era... a fita. No Top Game, não. No Top Game era, vinha um adaptadorzinho. E ele funcionava em outra... Não, peraí. A fita, você virava ela em 180 e funcionava em outra língua? Isso, exatamente isso. Sério? Certo. Tecnologia era... zona violenta. Era assim, vamos dizer, o cartucho japonês normal, você botava com, a... com adesivo da frente do cartucho pra frente. O americano, que era o grandão, porque na época eu não sabia o que era americano, era japonês, chamava de cartucho pequeno e cartucho grande. O grandão você virava ao contrário, encaixava e ele rodava tranquilo. Eu sei que eu aluguei na época o Ninja Gaiden, meu puto, porra, mano, doido pra jogar o Ninja Gaiden, fita baitola, mano, funciona. Fita baitola. Fita baitola. É, porque funcionava assim, mano, funcionava, era tipo cartucho americano, era 72 pinos lá dos da conexão dele, o japonês era 60, né? Aí por isso que era, a fita era menor e a outra era maior, né? Caralho, mas eu não sabia dessa putaria, não, no bicho. No Super Nintendo tem essa putaria também, né? Que tem uns que não aceita a fita do Super japonês, Nintendo. Né? Ah, é verdade. Não, mas o do Super Nintendo, a fita japonesa ela é mais arredondada e da americana é quadradona. Exatamente. É nada que mesmo. Uma faca quente não resolva, né? A destrava do Super Nintendo, a grosso modo, é mais ou menos desse jeito, né? Não, cara, com alicate tira tipo uns pinozinhos que trava. É, lá. Porque era dentro do videogame que tinha uns pinozinhos, aí o cara, não, vamos fazer a destrava. Destrava, o cara dizendo, a destrava. A destrava do cara só ir com a faca quente e cortar ali os plásticos, mano, dentro do videogame. Eu lembro da época do meu 64zão, eu comprei a minha primeira fita pirata. Eita porra. Turoquezão. Turoque, ó. Aí eu, porra, macho, aí eu comprei, meu primo, né, mais velho, mais experiente. Ei, Bala, tu se liga que quer puxar os ganchos, né? Puxar é isso aí, mano. Bota ela aí pra tu ver no teu jogo mesmo. Botei, GGzaço, funcionou, né? Quando eu fui tirar... Vixe, arrancou, isso aí. Arrancou os ganchos tudo. Puta que pariu, macho! Já a fita fodeu meu videogame, mano. Ah, os ganchos pra cima. E o mais massa é que o primo dele deixa o outro se fuder, né? Bota aí pra quebrar o videogame. O cara já sabia do que ia dar e deixou. Aí depois ele... Aí... Tu tem que comprar um adaptador. Porra, obrigado, hein? Putaria. Família gente fina, né? Os caras tudo assim, Agora, se tu for parar pra imaginar, mas porque pelo menos na época do PS1, era mais fácil do cara fazer uma pirataria ali e tal, né, nos jogos. Play 1 já vinha pirateado já, mano. O cara já falou, eu quero comprar um jogo aqui, R$10 na americana. Mas nessa época, mano, eu sempre quis entender como é que era essa taria, mano. Porque o cara, pra piratear um cartucho do Super Nintendo, do Nintendinho, mano, o cara tinha que pelo menos entender um pouquinho de eletrônica, mano, pra poder fazer os cartuchos. Eu nunca entendi como é que era mais isso, não. Bonita, né? Pirataria romântica, né? É, foi romântica da pirataria. Eu nunca entendi, mas como é que onde é que os caras compram o... Os inérios, né? Que chido. Onde é que o cara... É, algum dia o cara tem que fazer alguma fita com os inérios no meio, viu, mano? Onde é que o cara compra aquelas plaquinhas? Onde é que o cara... Como é que o cara consegue gravar o jogo dentro do cartucho? Tu é doido, mano? Era um negócio fuderosão mesmo. Ó, como o cara conseguiu os plásticos da fita? É. Dois, como ele conseguiu o adesivo da foto do jogo lá, perfeitinho, com aquele adesivozinho bem bonitinho. Mas aí tinha que ser impressora zona GGzaça, né, naquela época, é pra vir com aquele plásticozinho em cima. É, com adesivozão. Aí, deixa eu te falar aquele... Ei, Bala, tomei uma volta do Mercado Livre essa semana, mano. Aí comprei um cartucho do Zelda do Super Nintendo, né? O Link to the Past, né? Paguei 160 no cartucho. Né? Aí sim, viu? Aí é vantagem, hein? Aí o cartucho chegou aqui em casa, né? Aí o cartucho chegou aqui em casa lindão, né? Com aquela... A imagem do jogo lindona, né? Aí passou uma semana, eu fui olhar o cartucho agora, a imagem não sumiu, maluco? A imagem da impressão do Zelda, maluco? Era só o cartucho lá com papel em branco, mano. Levou. E ainda, é o Zelda hackeado, é com a português, mano. Não, mas peraí, tu comprou um Zelda em português, achei que era original, mano. Não, eu não achei que era original, mas achei que era de boa qualidade, pelo menos. Porra, 10 anos de curso, cara, ainda cai nessa, mano. E pior, 170 pau? E pior que ainda comprei um Chrono Trigger junto aí. Deu tudo. Agora... Aí ele tava em promoção, Chrono Trigger, 300 pontos. Agora nessa época aí, mano, era uma época que o cara realmente... O cara pegava uma fita pirata e uma original, o cara reconhecia na hora. Só pelo peso, né? Os caras hoje em dia, pra fazer os jogos do Xbox 360, o cara não bota mais nem aquele o papelzinho prensado, não. Bota só o Smart Buy e bota na minha caneta. Smart Buy, ó... Agora... Esses caras são criativos. Meu Smart Buy aí é famoso, viu, mano? Eu fazia altas cópias com esse bicho aí. Ô, mano, é o pirateiro. Na época do Play 2, mano. E no auge dos DVD de anime, Ixi. É que o cara conhecia o nome dessas porra, viu, mano? É doido, velho. Smart Buy. Hoje em dia eu nem me lembro mais, mano. Mas eu me lembro que na época do Jim ali, mano, o cara vivia comprando uma mídia pirata, pra gravar. Né? Smart Buy é o Jim. É o Gio, eita! O cara gravando tudo no Nero, né? Não, e o melhor era quando o cara pegava um CD assim, aí, vixe, esse CD tem um fundo preto, parece original. É mesmo, Gio. A mídia preta era mais cara, né, mano? Isso é os primórdios da pirataria, né? A pirataria mais uma vez. Pirataria de raiz. Eu comprei um CD preto, né? Que na época era R$3 o CD. Na época era o CD Afrodescendente. Afrodescent Wave. Normal verde, velho. Fuleiragem que queimava os aparelhos de CD de música. Era 99 centavos e o CD preto era R$3. Eu comprei, porra, vou gravar meu Final Fantasy VII nele aqui. Cheguei morto de feliz em casa, né? Aí eu descobri quando gravei o primeiro CD, apareceu Insira Disco 2. Puta que pariu, o jogo são 3 discos. Né? Cadê os outros R$6 pra comprar os outros dois? Meu segundo videogame foi uma taria muito grande, eu acho, porque a gente tava lá na... Eu, minha mãe e meu pai lá na Mesbla. Isso no Dia das Crianças, velho. Na Mesbla. Não existe mais. Cara denunciando a idade, né, velho? O tal de Mesbla aí eu só conheço porque eu vi nas revistas. Só conheço de nome. Ora, não, o Manel aí trabalhou lá. Manel vivia na Paraíso. Tá idoso demais, mano. Nem conheço. Manel é cheio dessas porra, mano. Uma coisa que ninguém nunca ouviu falar aí, não, mano. Eu era estagiário nesse tempo aí lá. Aí, mano, tava lá. Aí a gente olhando os videogames, né? Meu pai disse assim: não, vamos comprar aqui e tal. Aí olhando assim as prateleiras ali com os Master Systemzão. Aí o vendedor disse assim: mano, ei, mano, tem um Super Nintendozão aqui, lançamento. Bicho carozão que são uma porra, mano. É. Aí eu olhei assim pro lado, mano, e vi aquela caixinha toda azul, mano. Não, eu quero aquele ali, mano. Cara inocente na época, mano. Aí meu pai comprou o Master System 3, mano, pra mim, do lugar do Super Nintendo. É aquele da só o teu pai pensando, né? Sabe de nada, inocente. É esse mesmo. Mas eu vi aquela caixinha, mano. A caixinha do Master 3 era massa, mano. Tinha um Soniczinho assim na capa. Eu comecei por esse aí também, já. Era o Compact 3 que tinha o pause no videogame. Ixi, né? Eu nunca entendi esse negócio, mano. O pause do videogame era no aparelho, mano. Isso era totalmente antifuncional, mano. Porque eu me lembro que várias vezes que o cara jogava, que precisava pausar, já subia aquela tensão. A porra do videogame vai travar. Eu acho que é por isso que nessa época eu era magro, bicho. É que não tinha espaço no controle, o controle era quadradinho. É. E tanto me jogar em cima do videogame pulando e dar um pausezão. Esse Master System 3 era muito foda, mano. Eu vinha com Soniczinho 1 na memória, mano. Tu é doido, bicho. Cara, horas e horas, anos e anos jogando ali o Sonic, mano. Eu também vim de família não tão abastada quanto a do Manel, então eu sempre pegava um videogame quando já tava saindo outro, né? Então quando eu ganhei meu Master System 3, igual ao do Joel, Ligado já tava jogando o Super Nintendo, né? Só se for bastardo, não, mano. Aí eu lembro que eu cheguei lá na rua. Oi, ganhei um videogame. O negado ficou tudo. É, ganhou qual? Falei, pô, Master System, hein? Muito paia. Videogame velho pra caraca, tem que. Tá, né? Daí eu jogando. Pô, mas eu achava maneiro. O Soniczinho, o Alex Kidd Miracle World, joguei muito. O Geraldinho, Turma da Mônica. Teve isso, já? Geraldinho? Turma da Mônica era. Era The Witch, é naquela época, viu, cara? É, você nunca jogou Geraldinho, esse não? Geraldinho eu não conheço, não. Agora, Geraldinho. Jogo cearense, né? Geraldinho, olha. Geraldinho era o nome da locadora, mano, era não? É do jogo. Era botou na fita. Era um nome, era esse jogo, era dois Fusca, não era não? Eu me lembro que o jogo da Turma da Mônica em si era muito massa. Era, mano. Era meio RPG, né, o jogo ali. Era. Tá se confundindo com Polidinho e Polidinha, mano. O mais foda aqui, rapidinho aqui, é que tem assim, Geraldinho, Master System, né? Aí naquela época é como se fosse os gigas de hoje, né? 256K. Ixi, meu irmão. Tô... Revolução de peso. Eu achava escroto desse jogo, mas era porque, tipo assim, na primeira fase, os inimigos podiam dropar já, tipo, a última bota do jogo. Jogo zumbi aqui dentro. É, mano. Ah, era sorte. Aí, vixe, meu irmão, já peguei o escudo aqui de diamante, então vou ter que jogar até finalizar agora. Tem como. Agora pegava a arma mais forte no começo. O cara full build na primeira fase. O cara pegando a Master Sword no primeiro minuto do jogo. Jogozão altamente bem velho. 256k de pura inteligência. Pois é, nessa época até o Mega, Saturno acho que não. A Tectoy, que era daqui brasileira, se não me engano, tava trazendo muito jogo brasileiro, isso era muito massa. E nessa época eles já traduziram, mano, os jogos, já faziam tudo, mano, tu é doido. Só não dublava, porque enfim... Porque senão eles tinham dublado, hein. A Tectoy trouxe RPG já em português pro Master System. Foi, mano. Como é o Haroldinho, né, do jogo? Geraldinho 256 graus. Geraldinho contra os dragões. Aí dentro eu nunca jogava Geraldinho, cara. Muito massa. Eu joguei esse da Monte, só não sei se essa porra era Geraldinho, não sei o que lá da série. Essa, hoje em dia eu vejo que é meio clássico, assim, mano. O cara olhar as fitas do Master System, a capa das fitas ali e tal. O cara vê que é uma porra meio clássica, massa. Assim, mano. É um negocinho. E outra coisa que eu achava massa, mano, nessa época de videogame no Brasil, não sei se aconteceu com vocês, mas, por exemplo, eu ia nesses supermercados maiores, bom preço, alguma coisa, e sempre vendia, né, cartucho, videogames americanos na época. E o cara, às vezes, conseguia achar coisa que era inusitado, mano. Que, às vezes, você nem tinha esperança de você achar. Eu me lembro, mano, aí no Monte Castelo eu abri um Hiper Bom Preço, né? Eu me lembro que teve uma época que eu tava lá no Hiper Bom Preço, mano. E isso aí já era na época do PlayStation 1, mano. E o Bom Preço botou pra vender, mano, um Phantasy Star do Master System, mano. É, mas... só uma porra. Não sei de onde foi que os caras desenterraram aquela fita, mas tinha lá, mano. O cara, eu achava nada. Me lembro que uma das fitas mais disputadas ali do Master System, mano, era o Shinobi, mano. Shinobizão ali. Era do Mega. Shinobi! Ah, eu era acho do Mega. Que era do Mega, viu? Eu lembro de ter jogado Shinobi no Master, mano. Tinha duas, na verdade. Eu tive dois Shinobis do Master. Mas não era tão legal quanto a do Mega, não. A do Master, mano, eu até me lembro que a bicha era tão escrota, mano, que era tipo Indiana Jones, assim, o cara, qualquer besteirinha você morria. Tipo o Pitfall, né? É, pronto, tipo o Pitfall. Cara, você ficava altamente frustrado, mano, no jogo. Nessa época não era muito não era muito incomum, não, isso aí. Macho. É, mano, essa época aí era só o que existia, era isso aí. Agora... Nessa época era só o que tinha. Não tinha muito life, a negada não tinha life, não. Hoje em dia você leva porrada e... Hoje em dia você leva um tiro e... Não, deixa eu escorar um pouquinho aqui que já tô bom. O cara ganhava uma fita por ano e ainda escolhi uma fita paia, mano. Isso aí também era outra coisa que eu achava legal, mano. Era a valorização dos videogames. Era, mano, tá doido. Olha, a gente tá no Brasil, mas valorização do bolso, mano. É doido, né, mano? Mas o videogame, os videogames, pelo menos os antigos, né, eles duravam demais, mano. Até doido. O videogame, mano, era o cara passar 10 anos tranquilo e o bicho ficava lá, mano, rodando normal lá. Aí, hoje em dia o bicho vai pra onde, hoje... se não fica lá? Não, hoje em dia se o cara derrubar um PS4 no chão, ponto, só o outro. Amanhã o cara tem que comprar. Eu imagino qual é a sensação do cara derrubar um, é doido, um PS4 no chão, viu, mano? Porque, mano, às vezes, mano, eu derrubo o smartphone aqui da empresa, mano, com a tela virada pro chão. Aí aquela tensão, o cara subindo assim. Já dá um arrumio todinho, mano. Pensa, tá, puta que pariu, agora quebrou, mano. Vou ter que pagar essa porra. O cara vira a tela, não tá nada. É doido. Tu já deu um tombo no Vitor, né? A tua agonia? Já deu um tombo? Não, o meu caiu da mesa alto pra caramba, que agonia, mano. Meu caiu, chega, quicou, mano. O bicho quicou tão forte que entrou dentro da minha rede. A primeira coisa que eu pensei, pronto. Os analógicos pararam de funcionar e o touchscreen traseiro e dianteiro foram pro beleléu. Não, só outro, né, mas agora... Eu liguei o bicho aí, plam, plam, plam, plam, funcionou. Oi, GGzás. Antigamente, mano, o cara derrubava um Super Nintendo no chão, o bicho, bom, tava lá, sem rachadura nenhuma, sem nada. Super Nintendo falava, era assim, me derruba de novo. Quebrava o chão, o piso da cozinha do cara. Quebrava o chão, ó, isso. Super Nintendo pra mim é o quadradão. É igual o PS1, né? O PS1 mais bonito é o clássicozão, o primeirão, né? Quadradão. Depois saiu a versão. A versão Baby pequenininha também não gostava. Eu tive o Oni porque o meu quadradão na época eu quebrei. Aí não tinha mais, garoto, o grandão pra comprar. Aqui na região tinha uma loja famosa, né, de videogames, que o cara vendia videogame lá. Aí isso foi na época da transição do PS2 pro PS2 Slim. Aí o cara dizendo assim, não, mano. Não, quero levar o grandão porque é mais seguro, né? Aí ele, não, mas leva o Slim mesmo. Tu é doida? Slim aí, mó paiazão. Tu é doida, mas o PS2 Slim, ele é pequeno, mas ele vem mais peças do que o grandão. Exato. Aí eu fiquei naquela, rapaz, mais o grande era o Uber. É quase. Eu comprei o jogo, mas eu fui pra casa assim no meio do caminho pensando, rapaz, mas será que vem mais peça mesmo? Cara, pensando que o grandão tinha umas bobinas de cobre, né? Pra o bicho ficar pesado. Só pra fazer piso. Eu fiquei pensando naquela, macho. Será que esse bicho tem razão? É um vendedor muito filha da puta, né? Dizer um negócio desse. Não, porque ele é mais compacto, é cheio de coisa dentro. Não, mas reza a lenda que as melhores versões dos PlayStation são as primeiras, né? São os testes. Macho, o meu 39.001 GGzaço, meu Play 2, que já caiu umas 300 vezes, mano. O único problema que deu foi que a bandeja ficou presa. Levei pra ajeitar, ele só botou um preguinho, pronto. O meu PS2 eu fiz foi doar. Mandel. Porque, Manel, tu doou pra quem, velho? O filhinho da moça que trabalhava aqui em casa. Se fudeu. Fudeu bem, viu? Acho uma coisa que eu tenho, eu acho que o meu pensamento é errado, mas enfim. Videogame de disco, de DVD, Blu-ray, qualquer coisa, pra criança. Não dá. Não dá, não. Não, é zero. Pra mim é zero. Você tem que começar de fita. As fitas zona ali. É radical, é tudo. Mas eu sou doido. Eu não confio. A primeira coisa, meus amigos, por exemplo, tinha um amigo meu na época, que os primos deles eram bem jovens, bem pequenos, 8, 10, 7. Aí ele botava, ele tinha um 360, não sei se ele tem ainda. Ele, não, bala, eu vou trabalhar, tu fica com os meninos aí, eu volto já. Aí eu ficava lá na casa, aí eu só olhando aqui a putaria. Aí o Juraci, o primo dele mais doce. Ei, bota esse aqui, Army of Two aqui, troquei. Aí pegou o DVD, pegava com a mão. Passando o dedão assim. Chega, segurava os dedos, botava as marcas de dedo no chilito. Aí eu olhei assim, macho, eu só não deu na tempo. Alma, foi bala. Macho, deu uma dor no DVD. Na hora que ele botou dentro do videogame, que não deu tempo de tirar. Puta que menino, tu é doido? Ele, que foi? É, daí, pivete. Rapaz, na época do PS2, eu tô lá em casa e meu chefe fomos lá em casa, no domingo. Aí levou dois filhos dele pequenos, né? Aí tá lá, né? Aí ele, pô, deixa os meninos jogar pro videogame lá. Aí tu já fica naquela, né? Eita. Caraca. Vai se foder. Aí, na época do PS2 isso. Aí eu deixei os meninos lá jogando. Nem lembro que eles estavam jogando lá. Quando eu voltei, um dos controles já tava sem uma manete. Vixe, Maria. Cara, não, até hoje eu não sei como é que esses moleques fizeram com o controle, mano. Um controle sem a manete. Ô, puta que merda, mano. Aquela lágrima já descendo no olho, né? Aí você ficava um meme massa do Júlio aí, visita do patrão aí. cara querendo manter emprego, né? Cara querendo manter emprego, o videogame se lascando, mano. Aí, pelo menos, teu chefe te ressarciu, mano, ali na empresa aí, mano. Analógico. E a vergonha de falar, mano? Ele falei não nada, falou, mano. Não, ele não falou nem a eu pau, mano. Também a falei nada. Não falou, viu? Quebrava o Play 2, Play 3, Play 4 e ficava calado. Pedi desculpa, o controle tava ruim. Já tava sem já. O Pivete disse, não, mas eu perdi porque a manete não tá nem funcionando direito. O patrão dele, ei, meu. Ô, Júlio, deu tudo certo aí? Alguma coisa errada? Não, tá tudo jeito. Seus meninos são massa. Ficou foi melhor o meu controle, né? É, eu ganhei um controle, apareceu, foi um novo. Ele dizendo, a sua visita foi um presente pra mim. Ah, pô, o cara trabalha, compra as paradas caras, né? O cara cuida, pô. É. O cara tem o zelo pra o videogame. Acho, no dia que eu pagar 160 num Zelda em português, eu mandava enquadrar. Mas foi de 6 meses, pô. O cara às vezes não pensava, mas antes, quando meu pai trouxe o meu Super Nintendo, tava em cima da cama, mano, quando eu cheguei do colégio, assim, o cara não pensava, mas nos bastidores ali, mano, o bicho tava se fudendo pagando videogame. O pai do cara deixando de tomar cerveja pra comprar videogame. E o cara nunca pensava nesse negócio aí. O pai do cara indo trabalhar com sapato furado pra comprar videogame. O negócio aí o cara bota aquele game, né? É por um bem maior. Mas tinha umas corras que era uma parada dessa mesmo. Eu me lembro, na época que eu ganhei meu Super Nintendo, mano, minha mãe dizia isso aí, que o Super Nintendo na época era o preço de um salário mínimo. Era, mano. Igual o PS4 é hoje, né, mano? É, uma PS4 é o quê? Três vezes o salário mínimo. É, eu já ia dizer isso. Salário, uns 4 salários. Salário com médio. Cara, comprar aí 10 vezes aí é 3 salários mesmo. Mas, pois é, mano. O cara não pensava nessa época, não, mano. Que o cara, não, eu tô aqui com meu videogame só o filé. Aí, o cara todo vida louca, né? Ah, é. Aí atrás, assim, o cara se fudendo, pagando 6 prestações de... R$150. O cara almoçando e jantando ovo, ainda reclamava que não tinha carne, né? Só tem carne, todo dia. Mas o cara se esperando pra pagar o crediário. Eu lembrando daqui, negócio de pagar, eu lembrei que eu comprei o meu controle extra do Super Nintendo por R$30. Aí ele veio com cheiro de pizza. Eu usava ele e tudo, passava o tempo, tinha uma marca nele que nunca saía, mano. Eu esfregava, nunca saía. Tinha um cheiro de pizza dele. Ali no Rio tem um mercadão que é tipo a Feira da Parangaba, conhecido como Uruguaiana, né? Aí uma vez eu fui comprar um MP5 na época, né? Que tocava música e via vídeo, né? Aí me atendeu uma florinha lá, né? Me vendeu lá o MP5 que eu comprei e tal. Quando cheguei em casa pra instalar lá no computador, cheio de vídeo da mulher, mano. A vendedora tava usando o MP5, mano, usando a mercadoria, mano. Filho. Os vídeos é um pornô mesmo? Não, essa época eu disse ainda não. Não tinha cara na net na época, não. Os vídeos dela, as fotos dela com o filho dela, com o marido passeando, a mulher usava era a mercadoria, mano. Aí eu voltei, é nada, né, velho? Então, o primeiro carioca não malandro que eu conheço, viu, cara? É que eu sabia, pô. Tinha nem um videozinho de orgia dela, não, ó. Mané, seus delícias. Já baixa o nível, né, mano? É, o Manel tá no programa pra isso, né? Quando ele vê que tá ficando elitizado, bicho, desce o nível total. Né? Ele tira do mult. Bicho, fica no mult esperando, né, mano? Agora, na época do Super Nintendo, um dos dias mais que eu me lembro até agora, mas tu é doido, foi no dia que a gente foi comprar o Zelda. Eu tava querendo comprar o Zelda ali, Link to the Past. Aí tinha uma lojinha aqui, mano, de um bairro nobre aqui, da aldeota, que era... Como é que era o nome da loja, hein, né? Te roubei, game. Três irmãos. Era a Galáxia, né, eu acho. Deu certinho, né, isso aí. Muita gata, né, Aí a gente chegou, aí meu pai disse assim, mano, isso num dia das crianças, porque o cara sempre ganhava essas fitas, só nessas épocas especiais, né, mano, Natal, dia das crianças, aniversário, Aí a gente, ele disse assim, não, sábado a gente vai comprar o cartucho. Eu, vixe, mas sábado de manhã, não sei o quê. Aí acordando assim, sábado de manhã, mas... Madrugado, chega, né? Na hora que o galo cantou, nem dormiu direito, né? Vixe, mas esse dia, tu é doido, mano. Foi um dia... O dia tava diferente, mano. O cara olhou pro céu assim, tá as estrelas no céu, assim, de dia. É doido. O cara torcendo pra não chover, pra não desanimar o pai. Ah, o cara pegando a fita acima lá na loja mesmo. O cara, não sei o que. Essa fita aí, eu acho que era tipo R$180. Eu acho que na época, bicho, era cara que só uma porra, a fita. Aí, eu paguei 160 barato. Aí meu pai assim, abrindo a carteira, chorando. Mas o mês tem que chegar, né? É doido, mano. O cara não esquece, não. Esse dia é o cara jogando direto, mano. Ali, os Zeldas, não. Uma dessas fases, mano, que eu nunca vou me esquecer também na época do Super Nintendo, foi quando eu comprei o meu Chrono Trigger, que eu não conhecia, né? Eu só conhecia porque na época eu já colecionava RPG, aí tinha um colega meu que dizia, macho, Chrono Trigger é o melhor RPG do universo, mano. Ganha de PlayStation, porque eu comprei, não foi novo na caixa, porque como eu disse, como já era na época do PlayStation, acho que o cara não encontrava mais. Mas o que eu comprei vinha na caixinha, zerado, original. Aí quando eu comprei esse jogo aí, pra mim era novidade, né? Eu não conhecia. E por coincidência, mano, quando eu comprei, acho que no outro dia eu peguei conjunto e vi. Vixe, mano. Meu irmão. Maria, foi na terça-feira aí, não, mano. Dá uma testada aqui até a sexta, né? Aí foi tipo um carnaval melhorado ali, mano. Passei acho que 7 dias direto, mano, só no Chrono Trigger. Tu é doido, mano. O cara pegou a tu tem ela até hoje, de propósito, mano. Ô, puta. Na verdade, né, tu viu alguém com o conjuntivite passando aí, vixi. Tacou o olho no olho dele. Foi. Ao menos isso, se esfregou lá com o cara pra pegar a doença, mano. Pra tu ver como naqueles tempos era bom, né, mano? O cara criança tinha uma conjuntivite, passava 4 dias em casa. Ué, hoje doido, o cara é conjuntivite. Ai. O cara faltar um dia no trabalho, a negada já olha torto, né? Conjuntivite. O cara pegou a conjuntivite, eu preciso ir trabalhar e passa pra todo mundo ônibus. O cara trabalha na empresa 5 anos sem faltar. Um dia que o cara falta doente e ainda o cara ainda toma esporro, mano. Cara, aí, mano, esse bicho aí é essa, mano. Aí o chefe, esse bicho aí tá vacilando. Eu tô na mesma empresa há 4 anos. Faltei um dia porque eu tava doente e nego olhou torto quando eu voltei no outro dia, mano. Aí o vagabundo. Oh, pilantra, cara, né? O cara já fica marginalizado na empresa, mano. O cara fala, o cara aí. Tava jogando marginalizado, ó. Tava jogando videogame em casa. Assim, acho porque é assim, cara, mano. Isso aí já aconteceu também na empresa lá que trabalhei lá com o Manel. O cara falta um dia porque tá doente, mano. Aí o cara, não, será que ele tá doente mesmo? Os caras ficam desse jeito, mano. Caralho, mano. Fofocazona rolando, mano. Vai se fuder, mano. Putaria lá no trabalho hoje foi lá na Copa, né, onde fica o café, né. Mais de 20 cabeças conversando, né. Isso, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meu irmão, o gerente entrou lá, mas sumiu cada um pro lado, mano. Devo estar saindo pela janela, mano. Com vergonha. Quando eu passei ali da época do Super Nintendo pro Play 1, foi uma putaria muito grande, ó, mano. Porque o cara tava já doido, né, mano? Querendo comprar um PS1. Puta que pariu, mano. O cara tem que ter, mano. O cara fazia essas putarias, mano. Não sei se o Neto vai lembrar disso. Mas o cara comprava os CDs antes pra poder comprar o videogame dele. Era muito massa, mano. Bro, eu fiz muito isso no Play 2. Eu acho na época que o Bell tava vendendo alguns CDs dele, mano. Saudoso do Bell, né, mano? O bicho morreu, né, mano? Algumas semanas atrás. Bell, né? Coitado do Bell, mano. Esse cast vai ser uma homenagem pro Bell, né? O Bellzão clássico ali. O cara vai procurar uma foto dele. Apostar. Tá na camisa, né? Mas aí o cara, ele tava vendendo lá alguns CDs dele, mano. Aí um dos que eu peguei foi um Castlevaniazão japonês, mano. Eita. Tu é doido, mas aí o cara comprou. Original? Original, não sei se é original. Pergunta do Lúcio. Que nem existiu, né? Jogo original pra PS, acho que nem existiu, né? Se tu pode. Perguntava isso pro vendedor, ele até ria. É o que quer dizer isso, né? É, e se fosse lá na Tubarão Games, ele diz, não, mas é alternativo, né? Aí eu comprei essas fitas, CDs, mano. O que eu comprei foi o Street Fighter 03 e esse daí, mano, Castlevania Symphony of the Night. Na época do queimazão do Bell, eu comprei só o... Kartia, né, mano? Poderoso Kartia do mal, né? Que ainda hoje eu tenho. Kartia? Kartia é um jogo que era tipo Final Fantasy Tactics. Só que você criava os monstros, você tinha tipo umas cartas que invocava, você combinava. Era tipo um Final Fantasy Tactics misturado com um Pokémon. É, aí o meu pai chegou no dia, mano, ele disse assim... Ei, mano, amigo meu tá vendendo ali um PS1, ele quer trocar ali no Super Nintendo, não quer ir lá não pegar. Não, vixe, mancho, vamos lá, mano. Ele queria R$50 de volta, parece. Aí a gente pegou o Play 1 ali, mano, quadradão ali, foda demais, ó, bicho ali. Aí na volta, mano, tava eu e meu pai no ônibus, aí ele segurando ali a bolsa como se fosse um filho, né, mano, o cara segurando. E a pistola na outra mão, né? Pistola. Isso aí era umas 11 horas da noite, mano, a gente tava voltando, era longe, era longe, é, mano. É isso aí. Onde era o bairro, mais ou menos? Jurema, mano, esses bairros são longe, mano. Porra, Jurema. Era esses bairrosão longe, mano, assim, mano. Porra, aí era o cara ir buscar armado mesmo, viu, mano? Esses bairrosão de alta periculosidade pro cara voltar à noite, mano. Era, bicho. Aí lá vai, né? Aí quando a gente tava no ônibus, mano, aí meu pai rindo assim, é o bicho, mano, que foi, mano. Vamos, otário. Pegou o Super Nintendo mais R$50 ali pro Play 1. Olha, velho. Dá o formato, velho. A história do meu PlayStation também acho legal, mano. Porque foi o primeiro videogame que eu comprei com meu próprio dinheiro, né? Assim, porque na época, mas já fazia sucesso essa parada de Magic, né? E tal. Ah, sim. Eu tinha um bocado de carta e eu tava doido pra comprar o PlayStation 1, né? Então, macho, o pessoal disse que as cartas é cara e tudo, mas eu vou é vender essas porra e pegar o dinheiro e comprar o PlayStation 1. Ah, o seu tio. PlayStation. É, porra de carta? De carta, mano. Porque na época, mano, eu comecei jogando Pokémon. Aí quando o Magic explodiu, foi o contrário. Tinha muito cara que tinha carta de Magic, só que tava querendo ir pro Pokémon, porque o Pokémon era moda, né? Eliana e tal, não sei o quê. Eliana é meu nome. Eliana foi osso. Aí eu dizia pro cara, macho, tu me dá tuas cartas tudinho de Magic, que eu te dou essa carta aqui de Pokémon, que ela é doideira. Os caras, vixe, mano, massa, não sei o quê, mano, me arranja aí e tal. Aí eu sei que eu vendi um bocado, eu saí montando uns deckzão doideira. E sair vendendo os decks. Eu sei os que. Os decks doideira que não ganha de ninguém, mas. Não, vendi. Eu sei que eu acho que em um mês e pouco eu consegui, sei lá, acho que R$400. Vixe, Maria! Aí o. Cara, você conseguiu foi um mês de vida, mas não sabia. Não é, mano? E eu só vendi, mano, porque eu sou. Eu sou tipo o Júlio, mas eu sou mais normal. Eu sou penoso que só minhas cores, mano. Eu tenho um card de Magic aqui de quando eu comecei a jogar. Ah, não, mas eu vendo essas porra, porque senão eu não vou comprar o PS1. Isso aí. Pô. Aí ainda eu juntei uns 400, faltam uns R$100. Eu acho que eu pedi pra algum parente meu na época, só esses R$100 que faltava, mas tu é doido. Uma alegria muito grande, mano. Galera, cara, não liberou, não. Foi? Pediu pro Manel, é. Liberou, sei lá, mano. Eu mas sei é que empresário. De Magic eu consegui R$400, ficou faltando 100, eu consegui com alguém. Eu sei que pra mim foi marcante por causa disso, que foi o primeiro videogame que eu não peguei, precisei comprometer o orçamento da família todinha ali. Eu peguei o Play 1 também, era caro, mano, é doido. Esse aí foi o Play 1, né? Foi o meu PS1, que é aquele pequenininho, né? O Play 1 pra mim foi marcante. Eu não tive ele, mas foi a época que eu arrumei emprego na locadora. Eu via muito, né? Todo dia que eu passava na locadora, o pessoal jogando. Aí, mano, algum dia eu vou ter essa porra. Eu nunca tive, não. Ó, convenhamos aqui. Tive, não, mas... Todo mundo aqui vai concordar comigo, ó. Não tem um nego que diga que o Play 1 não foi bom. É doido, bicho. Play 1 ali era foda demais, mano. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, se eu não tive, mano. Eu botei. Ah, locadora, mano. Não, mas eu não jogava em locadora. Locadora também. Só não. Tinha cor verde, mano. só morava lá, mano. Minha locadora era de fliperama, mano. Era de videogame. Ah, o bicho é todo hipster, é, né? Jogava é, Manel todo. Nunca jogou PS1. Jogou, mas joguei. Não, baitola. O bicho ia pra churrascaria ali jogar. Joguei não, eu acho. O que é que eu joguei do PS1? Fala um jogo aí. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8. Ah, pronto, eu joguei o Final Fantasy 8. Beast Metal. Twist Metal também. Futebol. Twist Metal é massa demais. Pronto, eu joguei esses dois aí, pronto. Mas esse, o Twisted Metal, eu lembro que tinha uns meninos jogando o 2 na época, que era foda, um já era foda. É. Aí saiu o 2, caralho, Twisted Metal, a galera se batendo pra poder jogar lá no Play 1. Aí tinha uns pivos. Botaram, aí, bota uma hora aí. E aí a gente, porra, mas o menino pegou o Play 1 GGzaço, vamos ficar aqui no 007 mesmo, jogando lá. Doido pra ir pro Twistedzão, né? GGzaço, novidade e tal. Twisted Metal, aí... ele era o Rock'n'Roll Racing do PS1, mano. Tu é doido. Tá pensando não, né? Um dia desse, mano. A Sony, ela fez o Twisted pro Play 3, né? O jogo foi, é não, foda. Mano. Foi não, mano. Foi, mano. Play 3, como é que saiu no Play 1, mano? Uma geração antes. Não, no Play, o Twisted Metal, tô dizendo Twisted Metal, não veio do Play 1? É. Era da Activision, se não me engano. Aí foi o 2 e teve o 3. Aí morreu no Play 1 no 3. Não, tinha o 4 também no Play 1, mano. Tinha não, mano. O 4? Não tinha não, mano. Ah, tô sabendo disso aí não. Se tiver, eu não qual sei. Qual era o que tinha um cara que era um pneuzão bem grandão, assim, mano? Cara. Era o Axel o nome do cara, mano. É, o Axel. Mas qual era o esse daí? Não era o 4, não? Não, o Axel eu tinha desde o 1, mano. Vixe, Maria. É. Tinha o Axel, o Sweet Tooth, tinha o... Bota aí Twisted Metal 4 aí pra ver se tem. Axel Rose, é o Axel Rose. Deixa eu ver. Twisted... Oi, tem, hein? Oi. Metal 4. Tô dizendo, oi, oi. Mas o 4 é do PS4, mano. É não, mas não, do Play 1. Eu disse que tinha. Você sabe o que é que eu acho mais escroto no Twisted Metal, mano? Que o maior especialista em Twisted Metal que eu conheço é o Manel, mano. E ainda assim esse bicho não sabe porra nenhuma do jogo. Não, mano, eu cheguei a jogar muito não, mano. Eu achava, sempre achei massa, mas não cheguei a verminar muito não. Sim, voltando, aí fizeram no Play 2, né, o Black, não fez muito sucesso, né? Aí o do Play 3 tem o Twisted Metal, eles fizeram fazer um reboot. O Black, né? Tu tá dizendo, não é aquele Black FPS não, né? Twisted Metal, não, Black. Não, do Play 3, o Twisted Metal é muito foda, é muito bem feito, é muito massa, mas... Não vingou também muito, não. Ó, o Jack Chan do PS1 é sensacional. Ixi, tá, meu irmão, caralho. Eita, o cara pegava um peixe e batia nos outros, doido. Qual o jogo que fazia isso, mano? É, mas eu gostei da transição de assunto, viu, mano? O cara saiu do Twist Metal pro Jack Chan. É uma maneira totalmente louca. O cara pegar um peixe pra bater, né, nos outros merece um jogo. Mas era muito foda, mano. Eu me lembro que o cara pegava a clássica, o clássico cavalete, mano, pra poder bater nos caras com cavaletezão. Olha, o sonho do cara, né, mano? Pegar um cavalete e sair dando no povo. É doido. A sessão kickbox tava em alta nessa época, né? É doido, velho. Os caras assistindo esses filmes do Jack Chan direto, mano. Aí nessa época aí que eu tinha comprado o CD do Jack Chan, mano, era eu, meu irmão e meu primo, mano. Direto, mano, jogando. A gente pegou todos aqueles dragãozinhos, mano. E no final do jogo, quando o cara finaliza, o cara pega todos os dragãozinhos de todas as fases, ele mostra tipo um videozinho, making, um making off do Jack Chan fazendo as acrobacias pro jogo. É. Ele com aquelas roupinhas. Tem um agravante aí que essa época pré-detonado, né? É, mano. O cara aí era no vício mesmo. A gente jogando, a gente nem sabia, mano, que tinha esse negócio, mano. Aí quando a gente descobriu, habilitou o vídeo, aí, vixe, mano, só aí, mano. O próprio Jack Chan ali fazendo os movimentos e tal, com aquele negócio de captura de movimento, né? Aquela roupinha cheia de bolinha. É doido, mano. Foda demais ali. E será que era uma das coisas fodas na época do Play 1? Que hoje tem um jogo... O Play 1 não era tão bem feito como o do 64, que era 32 bits, o 64 era 64. Mas os jogos dele eram tão foda os jogos, e ainda tinha aquela... aquela coisa a mais, que era aquelas cenas em CG, cara. É. Tu é doido, mas onde o 64 ia botar gente de verdade com Jack Chan sendo filmado ali? Acho um jogão ali que eu achava bonito pra cacete, mano, ali no PS1. Era o Rockman 8, mano. Mas até hoje eu olho aquele jogo e eu acho bonito, mano. E ele é muito bonito quando ele joga. Cara, os Rockman de Nintendo são bonitos até hoje, cara. Imagina de PS1. O Rockman 8 e o X4, eu acho bonito até hoje. Caralho, todos os Rockman X, eu acho eles muito, muito bonitos. O 7 e o 8 também? Acho que eu só finalizei um Rockman. Vixe, mas qual foi? É que eu não finalizei nenhum, rapaz. O cara frustrado até hoje, muito difícil. Difícil. Vai dizer que Rockman é fácil. Eu acho. O X eu acho muito fácil, né? Agora é difícil. Ó, eu zerei o X, o 1, o 2, o 3. O 2 que é. Tu sabe que isso aí dá um meme massa, né? O Bala Tug Life. Ah, mano, Rockman pra mim é muito fácil. Mas é fácil, mano. Bala com óculosinho. Aquele turn down for Wallace, os caras caindo de lado. Ah, o Mega Man X, mancho, eu acho eles fáceis assim. Eu não acho a dificuldade lá em cima muito, não. Mas agora o. Cara, passaram um ano pra zerar e agora estão tirando o ano. Mano. Difícil. O X eu não acho muito difícil, não. Agora o. Cara, 2 dias pra pegar o Hadouken aí, não. Fácil. Simplório. Tô sentindo que o Neto também não finalizou nenhum, hein? Eu finalizo mais, ó. É, quando eu comprei meu Super Nintendo, mano. No domingo seguinte eu fui na feira, mano. Os dois jogos que eu trouxe de lá foi justamente o. Rock'n'Roll Racing e o Mega Man X1. Mas a série X ali eu não acho difícil, não. Mas agora os Mega Man ali antigo, mano, que é a série clássica, né, mano? Aquele pequenininho. Aí, é foda. Aí, o Nintendinho ali beira impossível. Esse aí é doido, mano. Mas deixa eu dar uma adenda aqui nesse negócio do Jota. Ou do Jota, foi mal, né? Que aí, ele... O Bala recontar de novo a versão dele, que nem o Rockman, pra ele é difícil. Eu fui... Não fui na feira, não, mas eu fui na loja ali perto da Domingos Olímpico, que começou vendendo fitas e depois foi locadora. Fui com meu pai lá na época, né? Tem um Super Nintendozão. Foi minha primeira fita que eu comprei, foi o Mega Man X. Só que na época, meu pai vivia dizendo que os jogos eram caros, né? E só era, que né? Aí na verdade. Eu fui na loja lá do Flávio na época, a gente foi uma amizade de cara, a gente. Pensei que tu ia dizer assim, não é que era, mano. Eu cheguei pra ele, né? Vou ter que as fitas do Super Nintendo de 15 a 20. Porra, é essa? Só não disse que os jogos eram caros, faz 15 conto aí. Só o filé. Rapaz, aqui tá, porque ali na outra que eu fui não tava, não. Quanto é que lá na outra? 99, 120. Ixi, aí o Flávio calado, né? Calado que a fita zona tapa olho já GGzaço. Tapa olho, ó. Aí eu, não, vou pegar um Mega Man X GGzaço aqui. Aí ele vendeu 15 conto, deu até a nota fiscal. Boleto é escrito em papel de pão. Piratazão com boleto fiscal, né? Papel dizendo que comprei? Aqui, era, né? Só aquele papel ali impresso naquela impressora matricial. É tipo aquele papel que o cara compra um cartucho e uma semana depois ele fica branco, né? É, desse jeito mesmo. Mandar uma foto pra vocês depois. O meu Mega Man X, ele era normal, assim, funcionava tudo, cara. Só que como ele era, não era de bateria pra gravar, ele era. Salvar, né? Mas ele era password. Mega Man não passava, não, mano. Pois é, os 3 Mega Man do Super Nintendo eram password, então não tive esse problema. O cara vai na feira, compra o Super Mario World e não salva, né, mano? Isso diz tá a aí. Minha namorada na época que ela disse que quando o tio dela comprou o Super Nintendo, eles tinham um Mario que não gravava. E ela não sabia porque é o piratão, mano. Mas vou te falar para. Né? Bala, vou te falar, ô Bala, um amigo meu, o Léo, zerou o God of War 1 sem memory card. Ixi, meu irmão. Mas a galera diz que, ah, você comprar o videogame com seu próprio dinheiro não tem o mesmo sabor ali. Ora, o cara sim, tem não, ganho. Nossa, mas tu é doido, mano. Quando eu fui comprar o meu Play 3, eu tinha pesquisado um cara que era vendedor daqui, do Mercado Livre. Aí falei com ele. E nesse dia, mano, ei, mano, vou pegar aí no teu trabalho aí à noite. Cara, não deixou nem o cara chegar em casa, mano. Mas eu passei o dia todo indo no trabalho pensando no PS3, mano. Mas, meu irmão, vou pegar o PS3 hoje. Puta que pariu, mano. É, o cara ficou doido. Rapaz, eu também sou assim até hoje. A galera fala que não tem emoção. Eu compro uma besteira pelo correio, mano. Só falta ficar doido pra chegar, mano. É, mano, tá doido, mano. E eu tinha feito a mesma putaria que eu tinha feito na época do PS1. Mano. Antes de comprar o PS3, nem tinha PS3. Eu já tinha comprado o Metal Gear 4zão ali. Ai, ah, bem isso. O cara já comprava o jogo. Esse doente compra o jogo primeiro pra depois comprar o... É uma tradição. É, cara, tem que fazer isso aí. O cara tem que... Nossa, o João comprou o step antes de comprar o carro, né, João? Eu comprou a capa do Urbano. Eu ouvi falar disso aí também, viu? Manel, ali foi uma emoção, não foi não, Manel, ali, quando tu assinou ali o WoW, deixou de jogar o piratão ali. Não, mancha, o meu primeiro videogame foi o Phantom, aí do Phantom comprou o Super do Nintendo Phantom, de segunda passou mão. Passou PS4. É, lá da locadora da Olímpia, depois da locadora da Olímpia, depois do Super Nintendo, eu tive o PS2. Toda vez que o Manel fala desse Phantom, eu lembro daquele jogo do Phantom dos Pai Nintendo. Eu não sei nem de onde é que foi meu PS2, de onde é que foi meu PS2 mesmo. Comprou do Jim, mano. Foi uma parada dessa não, mano. Foi, né? Tava querendo se livrar aí. Tá com defeito, bi. Eu não lembro não, tá aí, ó. Vixe, que memória bosta. Na época do PS2, vocês ficaram com vontade de comprar o Dreamcast também? Eu tive um Dreamcast. Eu tive o Dreamcast, mano. Eu tinha trocado ali com o meu PS1. Com o senhor Pinóquio, mano, na época. Sim, esse bicho, Pinóquio, mano, ele tava querendo se livrar mesmo do Dreamcast. Porque ele me deu o Dreamcast, mais um violão, e queria... Violão? Queria trocar por um... trocar pelo meu PS1. Aí eu, né, beleza, vamos trocar aqui. Aí fiquei lá Dreamcast com o Dreamcast. Dreamcast tava bichado, certeza, do Dreamcast. E até hoje, mano, eu tenho... Não, mas tava normal, mano, tava novinho ali. Primeira vez, né, que o senhor Pinó fez isso aí. Ah, mas a primeira vez ele tem um videogame. É, vai ver, nem era dele, né, meu cara? Assim. É mesmo, viu? Agora que tu vai pensar nisso, né? Agora que tu vai pensar nisso, né? O pior, mano. Teve um dia que esse bicho chegou aqui, aí eu vi, chegou. Ele tava morrendo, né, mano? Essa voz aí tá morrendo. Seu Pinóquio chegou em casa. Foi fácil. Chegou com a mão no peito. Manel, me leva de carro pro JT. Manel. Que porra é essa? Manel. E aí, o jeito do bicho aí. Como é que tá o Joel ali? Como é que tá eu? O cara morrendo. Aí, se despediu dos amigos. Aí eu, não, né? O Joel tá normal, sei lá. Tá lá na casa dele. Ali, irmão, queria marcar um dia aí pra reunir a galera, mano. Eu, o Joel, o Neto aí. É porque, mas tu disse aí, o que é que tu gosta de jogar? Aí eu, macho, dos videogames atuais... Aí o macho não tem um videogame não, mas não, faz tempo que eu não compro um. Os jogos só no PC mesmo. Aí, vixe, mano, tu não tem nenhum videogame. Aí eu não. Cara, pobre, né? Aí ele, vixe, mano, que eu tô aí com um PS4, um Xbox e o outro, como é? PS3, Xbox e Wii, mano. Pronto, PS3, Xbox e o Wii. Tá chegando aí o PS5 também. Eu tô com dúvida aí se eu trago pra gente. Qual é o que eu trago pra jogar, ó. Feito nessa conversa antiga, viu, mano? É, mano. Aí eu sei lá, mano. Traz o que tu achar melhor aí pra jogar todo mundo, mano. É mais massa que na hora das histórias dele, mano. O cara fica com vontade de rir, mano. Aí traz aí tudinho, porra. Pronto. Que tiver, aí te joga. Puta, ele é mesmo. Trazer tudo logo. Aí pronto, nunca mais, olha, apareceu. Falar disso, tem umas histórias boas também, mano. Na época que o cara alugava o videogame ali, que vinha sem um memory cardzão. É doido. E o cara tinha que... Isso era na época do PlayStation, mano. Que o cara tinha que deixar o videogame, o cara alugava na sexta. Tinha que deixar o videogame o final de semana todinho. Videogame pegando fogo, cara, não desligava. O cara só pra dar uma misericordiazinha, mas o cara botava o ventilador por ali por perto e tal. Era mesmo. Eu me lembrei que teve uma. É, né, o cara ia na rua. O cara ia na roupa, tava um pano em cima pra mãe não ver que tava ligado. É, ei, mas caralho, vocês fizeram isso também? Né? Eu fazia isso aí à noite, mano. Porque lá em casa o pessoal tinha uma cisma com o negócio de gastar energia à toa, né? Vamos, então, era só aí. Em casa também, né? Aqui também. Gasta muita energia, mano, não sei o quê. É um videogame já bem friinho, né? 3 dias direto, o cara indo. Eu me lembrei de uma vez, acho que eu tinha feito isso daí, mano. Eu tinha alugado um Golden Ghost. Puta que pariu, mano. Eu não vou desligar o videogame aqui, não, mano. Vou deixar nessa parte aí, mano. Eu vou pausar e desligar a televisão. É, mano, o Golden Ghost aí. Olhar o relógio, era difícil, mano. Era difícil. Tá aí um jogo difícil, tá aí, ó. Golden Ghost. É, isso aí é. Impossível do cara ganhar. Sem morrer. Não, mas esse aí é foda mesmo. Esse o cara não passa, não. Dá o braço a torcer, né? Esse aí o cara morreu uma vez. Acho que eu não finalizei esse jogo na época da fita, mano. Eu só finalizei usando save state no emulador, mano. Não, ultimamente eu não joguei no save state, mas não zerei na época, não. Era foda mesmo. É doido. Era difícil. Acho que o cara tinha que ser imortal, macho, a fase inteira, mano. Era... Agora lembrando esse negócio do... tinha que ser o Highlander. Teve na época que eu aluguei o Shadowrun, o de RPG do Super Eita Nintendo. Eita porra. Caralho, mas foi Matrix aí, da época, mano. Cara, era muito foda. Aí eu queria ter achado, mas eu só vim jogar no emulador. Mas pois se é, eu tivesse pegado esse bicho aí na época do Super Nintendo, meu amigo. Tem ele de 170 no Mercado Livre, né? Vai lá. Cara, não teria dormido, né? Nossa. Tem de 170 no Mercado Livre, vai lá. Ah, é putaria. Ei, mas tá aí uma coisa que eu não entendo. Mas na época, ó, essas cartuchas eram desse preço aí, 200 pontos, 180. E hoje é do mesmo jeito. Que cabe é isso, mano? E tem trouxa que paga, porra. 99, 100. Não, mas por que que não baixou os preços, mano? Não, mas que baixou, mano. Ah, é o pão inútil. Virou vintage, Manel. Virou vintage. Porque desde o tempo da Bíblia, mano, existe um negócio chamado de oferta e procura, mano. Enquanto alguém pagar, os caras vão vender nesse preço. Desde a época da Bíblia. Na época dos romanos, né? Aí eu aluguei o Shadowrun, só que eu não sabia como gravar, mano. Não sabia muito inglês na época, né? Aí eu, porra, não sei gravar, vou deixar o videogame ligado aqui. Aí meu pai sempre lá, menina, mano, ó a energia aí, menino. Desligou aí, cara. Não, pai, tá só o mi. Aí eu botei a flanela em cima do Super Nintendo, né? Ligado, né? Esquentando que só uma porra. Fala é dos meus, viu? Aí eu botei a flanelinha laranja e ele desligou a luz do quarto. Eu, não, vou dormir. Aí meu pai olhou pro Super Nintendo, né? Que luz vermelha é essa aqui? Tá ligado, viu? Não, pai, tá, né? Porque ele fica assim, espera pra poder ligar. Ah, tá bom, aí eu... Fui, fechei o olho, me fiz, tava dormindo aí. Eu só quero ter a certeza. Desplugou da tomada, mano. Ixi. Que bicho otário, velho, mano. Chotara. Isso aí acontecia muito, viu, mano? Porque o cara na verminose doida de jogar, mano. Aí o cara cravava altas artimanhas. Mas teve uma época, mano, que minha mãe percebeu isso aí. Aí pra não ter perigo, mandava assim umas 11 horas, ela escondia os controles. Que aí... Eita, essa daí comigo também, mano. A mãe do Leto tinha toda cheia de artimanhas, ó. É, mano, porque ela sabia que o nego ali na verminose, mano, o cara criava altos mecanismos pra burlar essa parada da luzinha. Macho, era tão verminoso, mas que ela mesmo que eu sem os controles, eu ligava só pra ficar vendo as imagens. Aí o meu pai tirou a fonte. É, o Bala aí realmente é alto nível, né, mano? Dá pro cara competir. É, né? São... O cara é legal, mas mesmo mais fundaria. É uma história também do meu pai, mano. Esse negócio de colocar um pano em cima do videogame. História do pai do Joel é comigo. Eu tinha alugado o Golden Ghost, continuando a história. Aí vai, ó, o jogozão difícil, só uma porra. Aí eu tava na quarta fase, eu, não, mas não vou desligar não, velho. Botei o paninho em cima. Desligar é pro saco, né? Botei o pano assim em cima do videogame. Aí tudo fechado, assim, na casa, assim. Aí meu pai, assim, saindo pro lado de fora. Eu me lembro, assim, ele assim, com a mão na cintura, assim, olhando pro medidor. Ah, olha pro medidor. Como é que porra? Tentando decifrar o mistério, né? Putaria, meu. Cara, olha pro medidor. Putaria, meu. O pai do João aí ganhou, viu, mano? No quesito descobrir malandragem, mano. O bicho foi direto na fonte, viu? Eu pensava que essa putaria era só lá em casa, igual de gastar. O cara pensando, eu desliguei até a geladeira, que porra! É, mano, isso aí é tipo a pirataria hoje em dia, né? Os pais começaram monitorando a luzinha, né? O cara burlou isso aí. Depois os pais recolheram os controles à fonte. Aí chegou o ponto do pai ter que ligar a geral da casa. É. as carnes estragando o congelador. Puta merda. O cara quis saber o jeito. Vamos para os e-mails do cast, né, velho? Aí, de volta no finalzinho, como sempre. Rapaz. Sempre, rapaz. E o primeiro recado que a gente quer dar, asilação, dá uma entrada lá no YouTube, né, Samuel? youtube.com/ só que aí, que tá rolando os vídeos, finalmente, né, os vídeos do Asila. É isso aí, semanalmente o Joel tá dando lugar lá e saindo toda semana, negado, né, então confere lá. No YouTube. Confere lá, dá um curtir, né, mano? Lá no Facebook também, que não custa nada, mano. Não custa nada, cara, dar um curtizinho no Facebook. É isso aí. No YouTube, deixa seu, né, mano? Também. Deixa seu ouvinte fera da puta e curta e compartilha o Asila. Curta, compartilha e comenta também, mano. Que a gente vai dizer... A gente vai ler os comentários também, mano. Os comentários também vale a pena o cara dar uma lida, né? Com certeza, incentivar a negada a comentar, né? Primeiro comentário aqui é o do Nicolas Fernando. Eu também tive um CD piratazão do Furacão 2000. Ixi, era um clássico, viu, do Furacão 2000. E tinha as músicas do Bonde do Tigrão. E também tinha um CD piratão do Rouge. Ixi, aquela banda de mulher da... Era o Spice Girls brasileiro, né? Vixe, doido, o Rouge do SBT. É o novo, doido. O Rouge é que é o do Rasgatanga, Ragatanga. É, assim. Ragatanga, é. Toca aí, João, ragatando aí pra negar. Não satisfeito em ter o CD, também fazia a dancinha do Bonde do Tigrão pra galera do condomínio. Caralho. Puta que pariu, João. E mais essas dancinhas do Bonde do Tigrão era vergonha alheia, viu, mas total. Esse aí realmente era guilty pleasure, viu? Uma dança que ficou famosa, mano, ali na em funk. É aquela dancinha do mergulhador do Claudinho Buchecha, né? Ah, é mesmo. É mesmo. Opa, sabe? Tchururu, sou doido pra te ver. Era massa, mano. Esse Claudinho Buchecha era massa demais. Eu senti um baque muito grande, porque eu ouvia Claudinho Buchecha antes, e quando chegou o Bonde do Tigrão, e aquela vulgaridade absurda, mano. Tu é doido, eu estranhava demais, bicho. Pra mim, foi um salto pro abismo das músicas horríveis, mas tu é doido, eu detesto esse Bonde do Tigrão. Nossa, bro. Vamos ler aqui o comentário do Renato Santos, meu xará de sobrenome, olha só. Ei. Renato está trazendo uma curiosidade asilesca. Eita. Ele diz aqui, reouvindo o episódio 72, uma surpresa. O nome original do Isaías é revelado pelo Manel. Ixi, né, agora, hein? O nome dele verdadeiro é José Martins. Passou pela edição. Yeah! Vamos ver se alguém descobre o nome verdadeiro do seu Pinóquio, hein? Eu putaria, yeah! José Martins. Será, Joel? O que é José Martins? Será? Será? Será? Mano, o que é José Martins? É o Isaías. Anderson Barros comenta aqui. Como assim o breve... Vixe, mano, eu já sei o que é que ele vai falar. Que é uma coisa... E eu resolvi escolher esse comentário justamente por causa disso aí. Como assim o brega é exclusividade do gosto nordestino? Olha aí. Sou carioca da gema e simplesmente amo o brega. Olha aí, velho. Olha aí, mano, eu realmente... Tu, Samuel, falou fui, eu que, fui eu que disse. Eu jurava que o brega era a cor de nordestino, eu não sabia que o pessoal do sul e sudeste curtia brega, não. Porque o brega, mano, você vê, mano, ó, o som remete ao nordeste, mano, é, não tem como não, mano. É, tu é doido. Total. Pergunta de onde é que é todos esses cantores de brega, de onde é que eles são? É Pernambuco. Tudo é nordeste, né? É tudo do nordeste, mano. Reginaldo Zon Rossi aí, que é o ápice do brega aí, de onde é que ele é? É lá de Recife, mano. O Amado Batista, mas ele é da onde? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é pernambucano também. É Nascimento, Davinópolis, Goiás. Olha aí, mano. É de Goiás, ó. Olha aí. É do Centro-Oeste. Quando foi falado da guitarrada, meu coração chega ardeu de emoção. Vixe. Eita, mano. Eu acho essa guitarra incrível, bicho. Tá doido, é show demais. Aldo Senna. É, Aldo Senna. Meu irmão, muito foda, João. Soltei um puta que pariu bem alto no som da praça onde estava ouvindo o cast dessa parte. Não sei se alguém aí ouve, mas faltou também o Caipira Rasgado do trio Parada Dura. Ótimo episódio, tô gostando de ver o Joel estimulado novamente. Deixa aí uma playlist pro Asilados Bregueiros, olha aí, velho. Tem um olha link aí embaixo da playlist aí do nosso amigo Anderson Barros. Só o creme de la creme do Breg. E vamos ler aqui o comentário, e-mail, né, do Márcio Castro, 31 anos, vigilante, vagabundo, nível Super Saiyajin Manel, hein? Eita, lá de Manaus. Grande tarta, né, lá do grupo da Sila. Bem, ele diz o seguinte: antes de tudo, preciso informar que estou muito feliz com a volta do canal do YouTube. E também a leitura de e-mail no final do cast. Oi, de novo! Dica do Samuel, né? Leitura. Olha aí, no final do cast. Que bom que eu dei uma dica. Se um dia ficar sem pauta pro canal do YouTube, pode fazer um vídeo da leitura de e-mail com as pérolas que os asilados mandam. Agora eu vou dar a minha opinião do cast 171. O Samuel fez uma grande observação sobre a vergonha de jogar o seu portátil em locais públicos. É a pura verdade, né, galera? Até hoje ainda tenho. Eu não tenho vergonha, não. Eita, eu tenho vergonha, não. Ah, então joga Pokémon no teu trabalho, fera da puta. Sim, continuando, né? Aí ele fala: jogar, estou me referindo a passar o tempo curtindo o jogo e não no sentido literal da palavra, que seria rebolar o seu aparelho pra longe. Eita, rebolar no mato! Acredito que a maioria dos asilados passam por essa situação. Esse pessoal que acha a pessoa um mongol gigante devido a pessoa curtir seu jogo portátil, não faz ideia de como a sensação até mesmo de nostalgia em jogar os seus DS ou Vita, eles são um bando de pau no cu, rapaz. É isso. Isso é isso. Preconceito, né, mano? Todo mundo tem, né, mano? Todo mundo tem preconceito. Uma coisa que não foi falada, porém, eu tenho vergonha, mas gosto muito é curtir músicas de anime, alguns desenhos da infância. Questão de pura nostalgia. Meu filho, não é só você, não. Eu só não tenho coragem de ouvir em público. Mas... música de desenho? É, música de desenho, música de abertura, de tokusatsu. Dragon Ball, né, mas... Dragon Ball é massa, mas música zona ali. Mas a pessoa, o cara tá no trabalho, aqui na paz, na hora do almoço, aí de repente sai do plug, aí tá tocando... É só chala! Tocando a abertura do Dragon Ball. Bicho, meu irmão, cadê a mesa pra eu me esconder debaixo dela? Por enquanto é tudo que tenho a dizer. Estou aguardando o segunda parte do Ultimate Asila Fighters. Olha, e também um episódio de Hentai. Eita! Rapaz, são duas pautas muito importantes, ó, que a gente tem que fazer. Asila de Hentai ia ser show, viu? Asila de Hentai aí não, ainda não vai sair porque as páginas estão tudo pregadas, né? Eita, tudo pregado aí! Próximo comentário é do Sidney Mello, de Itaquaquecetuba, São Paulo. Episódio passado a gente falou do e-mail dele, né, e tal. Uhum. Olá, amigos do AsilaCast, continuando a história do Moisés. Moisés voltou, agora eu já vou interpretar a história do Moisés. Moisés, não consegue, né, Moisés? O homem mais burro do mundo, ele falou aqui que... Eu tinha comentado, né, que são três histórias que ele tem, uma trilogia de histórias do Moisés. Disse que ainda tinha que ter outro episódio, o terceiro episódio do Moisés. Mas vamos lá pro segundo. Vamos lá. E normalmente o segundo filme é sempre o melhor, né? É vídeo de volta para o futuro 2. Então vamos ver, o Moisés 2 aí. Sempre íamos na casa do Moisés trocar umas ideias, jogar um videogame ou ficar de fluiragem mesmo. Uma vez que estávamos todos sentados na cama do Moisés jogando The King of Fighters 98. Show! Detalhe, a cama era da... A cama dele era na sala. Vixe! Porra, isso daí, o jogo estava tão disputado que, de repente, não sei porquê, puxei o lençol da cama e bem no meio do colchão, aqueles velhos colchões de espuma, tinha um buraco no meio. Ele achou engraçado e perguntou pro Moisés. É, Moisés, que porra de buraco é esse? Aí o Moisés respondeu com toda naturalidade. Mano, isso aí é pra eu praticar sexo. É o quê? É o quê? Como diz aqui no Ceará, é o quê, galinha? Até hoje, quando vejo, lembro do colchão furado. Vixe, esse bicho ainda tá lá, mano, com esse colchão lá, mano. Fala-me, Deus do céu. Rapaz, mas esse Moisés é estranho, viu, mano? Viu? Ele treina com colchão, mano. É. Nossa, será que não fica coçando, não, hein, mano? Coçando e arranhando, mano. Porque a esponja arranha, mano. Porque é uma superfície delicada, né? É, pois é. Vai, ou então vai que ele lubrifica, né? Assim, com, sei lá, alguma coisa. Ixi, doido. Ai, meu Deus. É. E os caras ainda sentaram no colchão, meu. A próxima conta o apuro que o Moisés me fez passar no metrô. Vixe, é o terceiro episódio aí. Eita. Quanto ao último cast, Guilty Pleasure, Gostos Incubados. Um gosto que tinha era de beijar a tela da TV quando acabava o programa da Mara Maravilha. Ou Angélica, não lembro. Ai, papai. E deve ser dificílimo o cara não conseguir distinguir a Mara da Angélica, né? É, mas isso aí eu não acho gosto incubado, não, viu, cara? Porque essas apresentadoras infantil aí, mas tu é doido. A mulher vinha, era muito sexy, mas tu é doido. Vinha tudo com as roupas, zona doideira, mano. Deixar o cara loucão, mano. Elas beijavam a câmera e eu ia junto. Cantaria, velho. E lembrando mais uma vez a galera, né? Comenta aí embaixo, mano. Comenta, compartilha o cast, né? Lá no nosso Facebook, facebook.com/azileito. Esse episódio do Guilty Pleasure, mano, foi gostos incubados, foi bem compartilhado, velho. Foi, a galera adorou, né, cara? Viu, né, mano? A galera gostou com essa porra, velho. Até tua irmã, né? Essa mulher... Até minha irmã que não ouvia podcast ouviu e adorou, mano. E a galera lá do teu trabalho também, né, Samuel? Os mecânicos ali, um abraço pros mecânicos. Um abraço aí pros mecânicos, um abraço aí pro Rafael, rapaz, que ouviu. Rafael, ó, vou aproveitar pra frescar. O seu número do cartão de ponto é 24. Aí, Rafael, 24. Hein? Segue a gente lá também no Twitter e no Instagram.com/azileito. E entra lá no YouTube, né, mano? youtube.com/soqueaí. E assiste lá o Azilação, né? E vem mais coisa aí lá no YouTube também, né? Então vamos embora e falou! Falou! Antigamente os videogames esquentavam mais que hoje, né? O Super Nintendo esquentava pra caraca. Eu não acho não, viu, mano? Tu jogava 6 horinhas e já tava quente, pô. Eu jogo ali uma hora ali no Xbox, mano. O bicho já tá pegando fogo, mano. Xbox. Pula da chefa, só eu que acho jogar 6 horas pouco ali. Eu e o Júlio disse, não, mas a gente joga só 6 horinhas, né, e tal. Hoje em dia a gente não tem mais esse tempo das 6 horinhas, né? Ah, quando eu peguei o Red Dead, rapaz, eu joguei, foi 12 horas direto. Quando eu fechava o olho, ficava vendo o jogo, tá ligado? Você fecha o olho, tu fica vendo o jogo. Pensei que ia dizer, quando fechava o olho, sentia uma ardênciazinha de leve. É. É, isso era pra ser a verdade, né? Mas tu vê que o cara não tava nem aí com a família, né, mano? O pai do cara ralava o mês todo pra pagar o aluguel, pagar a conta de luz. O cara tava se ferrando, mano. Cara, eu quero saber do meu bolso. O cara queria jogar, né, mano? Putaria, viu? Esse dia aí... Essa aí foi foda, hein? Eu ri muito, mas... Putaria, velho. Ei, mano, eu tiro do multi, baitula. A galera é foda nesse país, né? Tá com o multi ligado, velho. Mas esse país é um... Eu não botei, né? O mano apertou de novo. Esse bicho... Esse bicho é um baitolo. Alô, alô? Tá apertando o mute, véio. Tem um botãozinho de mute aí. Tudo no fone, velho. Apertei com o bucho, ó, mano. Eita, porra. É um sinal, viu, bichão, isso aí, velho. É um sinal, é aquele momento que o nego tem que começar a repensar na vida, viu, mano? Macho, é o momento da vida do cara, mano, que a barriga dele começa a fazer as coisas por ele, mano. É. Então eu tô fudido. Hasta la vista, baby.